Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Agora sim. Olá, eu sou o Tuizinho. Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa aqui no YouTube. Essa é a edição de número 15, ou, se você preferir, da segunda temporada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa edição tá muito especial e eu sei que isso é um clichê que eu falo em todos os programas, que essa edição tá especialíssima e que eu preparei o programa com todo o coração, que eu ouvi muitos nesta semana e de fato ouvi mesmo, né? Para ouvir disco, nós não precisamos de ter tempo. Claro que precisamos de ter tempo para ouvi-los, mas é interessante considerar que podemos ouvir música toda hora, a todo instante, todo momento, qualquer lugar, qualquer hora. Trabalhando, dormindo, fazendo qualquer coisa, tomando banho, almoçando, jantando, e inclusive ouvindo músicas, né? Então eu sempre ouço muitos discos, eu não paro de ouvir disco um minuto, e obviamente então acabo adquirindo muito conteúdo e faço desse conteúdo esse programa Prediletas da Casa, selecionando audições, adquirindo discos, baixando, comprando, fazendo também, né? Compondo, gravando e conhecendo de qualquer maneira e montando esse programa com esse direcionamento um tanto quanto temático, conceitual. Então, por exemplo, eu sempre ouço antes, né, as músicas que eu selecionei previamente. Faço uma prévia, uma audição prévia também, para montar uma sequência que não seja tão, digamos que ofensiva para os seus ouvidos, para os nossos, para os meus ouvidos, visto que o Prediletos da Casa, assim como eu venho falando nos últimos programas, é um programa com fins de armazenamento, né? O YouTube é uma ótima ferramenta de armazenamento e eu procuro guardar sempre aqui essas coisas engavetadas para mim mesmo. Porque é sempre muita coisa e é por isso mesmo que todos os programas são especiais. Existe, além desse fim de armazenamento, um desenvolvimento, um aperfeiçoamento em cada programa. Então esse programa tá melhor que o programa passado, que tava melhor que o programa passado, tava melhor que o programa passado, tava melhor que o programa passado, que tava melhor que o programa passado. E que tava melhor que os outros 10 programas da primeira temporada, né? Então chegamos finalmente na metade da segunda temporada. E tem muita coisa pela frente, é sempre infinito o conteúdo, né? E espero tudo, né? Espero qualquer coisa. Então, há dois programas atrás, que foi aquele programa especial, temático, de dedicatórias, não sei se vocês lembram, não sei se nós lembramos, não sei se eu lembro. Agora vai virar jargão também, vai vendo. Pois é. Aquele programa lá abriu com uma canção muito linda, de Paddy McAloon, que era uma faixa gigante, de 23 minutos, eu acho, 24 minutos. E aqui a gente vai tocar uma música não tão grande também, acho que deve ter uns 10 minutos, de um disco que, pois é, eu às vezes ouço discos que eu já ouvi há um tempo atrás e esqueço que existe, né? E me dá aquele plim, e separo aqui pro programa, né? Exemplo disso foi esse disco que eu ouvi nessa semana da Laura Allen. É um disco muito bonito, de 1980, chamado Reflections, né? Disco de Laura Allen. Eu não achei muita informação na internet, não. Mas essa gravação que eu tenho aqui, a gravação foi ripada de um vinil, pelo que me parece. E isso deixa o disco e o clima com uma pitada toda especial também, né? É um disco muito bonito, muito lindo, de uma perfeição, de uma pérola tão rara, né? E que nos coloca num lugar que daqui a pouco a gente vai explorando melhor, né? Mas eu já venho de antemão dizendo que é sempre um lugar inóspito. E vamos de música, né? O nome dessa música é As I Am. É a música que abre o disco. Acho que tem quatro músicas disso. Vale a pena ouvir o disco inteirinho, mas aqui a gente ouve só essa música de abertura. E vamos lá, espero que gostem. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. On the bridge. Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa. Eu dei uma rata aqui, eu deixei escapulir um trecho da música seguinte, né? Eu odeio quando acontece isso, porque estraga a surpresa, né? É um spoiler. Tô brincando, isso acontece, são as ratas. Aliás, é interessante notar que por vídeo, né? Pelo vídeo, as ratas visualmente, assim, né? Porque antes, no rádio, quando era só áudio, tinha que ficar justificando, né? Ah, eu errei, aconteceu isso, isso, aquilo, pra contextualizar os ouvintes, pra não ficarem tão perdidos, assim, né? Mas, por falar em vídeo, vocês devem ter... Nós devemos... Eu... Devo estar percebendo que a qualidade desse vídeo tá outra, diferente de todas as outras edições. Aqui eu estou usando a minha câmera Sony Action Cam, que é como se fosse uma GoPro da Sony, e a lente dela é 170 graus. É mais aberto ainda que a própria GoPro, que é acho que 160, não sei. E 170 é quase isso aqui, né? 480 graus. É, por isso que tá mais panorâmico, assim. E... e daí, né? E daí que são experiências, né? Eu tô experimentando formatos até... gostar mais de um e deixar. Até agora, eu tô gostando mais do convencional mesmo. Full HD. Da T5i e a 50mm, né? Mas isso aí a gente vai experimentando também. E ouvimos essa pérola deliciosa, maravilhosa, chamada Laura Ellen, com a música As I Am, do disco Reflections, de 1980. E agora vamos saltar dessa praia para um outro lugar próximo, ao mesmo tempo extremo, que seria um disco de 1992, não, aliás, de 1999. No programa passado eu toquei várias coisas aqui dos anos 80, e nesse programa agora vai aparecer alguma coisa dos anos 90, assim. O programa começou com uma música super hipnótica, como nós percebemos, como eu percebi. Tô brincando. Eu digo isso porque eu gosto de insistir que o Prediletos da Casa é um programa de, com fins de armazenamento e engavetamento daquilo que se contém no espaço-tempo daqui, radinho. Então agora vamos para Spratly's Japs, uma banda de psych pop dos anos 90, muito excêntrica, por sinal. Ela não tem tantos elementos assim do por exemplo, do post-punk, e ao mesmo tempo ela é carregada de leveza, né? Parece que tem nessa faixa em específico, tem um trabalho de Mellotron, que são aquelas fitas, né? Teclas, como se fossem teclas de sintetizadores e pianos, teclados. Essa música é de um CD chamado Pony, de 1999, de Spratly's Japs. O nome da música, então, é Hazel, tá? Vocês vão perceber que continuamos, permanecemos no mesmo resort, mas um pouquinho pra lá, né? Vamos lá, espero que gostem. Ai, ai, ai. eu dei outra errada aqui, né? Vazou aqui um pedacinho da música seguinte, de novo. Estragou a surpresa de novo. Mas, retomamos aqui. Ouvimos então, pérola maravilhosa, rara e de uma textura, de um sabor tão, né, tão especial, tão excêntrico, inusitado. Momentos diferentes na mesma coisa, né, na mesma música. Muito bom. A música se chama Hazel e Spratly's Japs é o nome da banda. Muito legal, né? Agora, continuando no mesmíssimo lugar, ao mesmo tempo saltando alguns anos para trás, ouviremos The Sea Nymphs, ou seja, as ninfas do mar. Olha só, estamos mesmo frequentando o mesmo lugar. Isso é inevitável que aconteça, é um acidente, mas é inevitável, porque... não sei, eu sei que isso me lembrou que eu, conversando com a Laura esses dias, estava pedindo as sensações dela a respeito dos lugares que algumas músicas minhas do último CD lá, Rei Arthur, carregou ela. E Medusa do Mangue, por exemplo, no, o título já diz, né? Existe um trecho, uma ponte nessa música que diz assim: selvas marinhas, saunas galácticas, relvas em sépia, chuva de lágrimas. Então, é muito molhado. Tomei muito café. Esse café me deixou meio louco. Louco de soluço, de refluxo. Se não vier ao caso, ou vem, né? Então, vamos agora ao encontro das ninfas do mar. E a música Treetops High, né? Vamos ver com a Lers. Thank you. Oi, voltamos com Prediletas da Casa aqui no YouTube. Ouvimos The Sea Nymphs e a música Tree Tops High. Gostoso, né? Que coisa boa. Tem uma dose de psicodelia, né? Assim como a faixa anterior a essa. Ambas são bandas de psych pop, né? Essa última com elementos mais psicodélicos. E falando em elementos psicodélicos, a próxima faixa é sim, agora sim podemos falar de psicodelia com propriedade, porque trata-se de um disco de 1967. Deixa eu só conferir. Espero que seja de 67, por um detalhe que saberemos a seguir. Ai meu Deus, será que eu não preparei a prévia? Não, tá aqui. Ah, é de 69. Um disco chamado Joyride, de uma banda muito psicodélica, mas psicodélica mesmo, legitimamente psicodélica. É uma banda que deixa, por exemplo, todo mundo pra trás, assim, deixa o Piper at the Gates of the Dawn do Pink Floyd lá no chinelo. Particularmente foi a coisa mais psicodélica, o disco mais psicodélico que eu ouvi dessa época aí. Isso que eu descobri também por acaso, e é de uma banda chamada Friend Sound. Friend Sound. Existe também, do mesmo jeito que tem a psicodelia exacerbada, né? É só isso, é só a psicodelia. Existe também digamos que um elemento avant-garde, né, nesse disco. A psicodelia não deveria esconder o avant-garde que tá nas entrelinhas dela e ao mesmo tempo nítido, público e notório. Se fosse um livro, se saltaria do livro e se manifestaria na nossa frente, na frente do leitor, né? É a associação que eu consigo fazer com essa música, com esse disco, com esse ano, com tudo, né? 1969 foi um ano hiper efervescente, né? Todo mundo sabe disso. Foi um ano perigoso, perigosíssimo, né? Tudo no bom sentido. Vamos de música, psicodelia total. Cadê o nome da música? Já tá tocando? Ah não, tá aqui. Friend Sound com Lost Angel Proper Saint. Vamos lá. Go quiet like a battle, struggle, never surrender to the madness. a button. Yeah, I mean, there's some time. Could have our pie. But there's this question about the quiet and the loud. Oi, estamos de volta com Prediletos da Casa, um minutinho. Como percebemos, aconteceu um acidente terrível aqui. Ai, ai, ai, que eu fiz? Ah não, tá certo. Não sei fazer selfie ainda. Então aconteceu um acidente, a bateria daquela Sony Action Cam acabou no meio do programa, então como eu continuei gravando o áudio e não quis fazer tudo de novo, porque já é a segunda vez que eu tô fazendo, deu pau lá atrás, né, no Windows e todas essas coisas. Espero que esteja certo aqui, espero que não seja de cabeça pra baixo. Se tiver também, melhor ainda. Mas é bom também que aconteceu isso, porque aqui eu posso já aproveitar e testar a câmera do celular, né? O áudio vai ser sempre o mesmo, não importa que câmera eu filme, né? Então, só a imagem mesmo que vai ser diferente. E testando, né, todas essas matrizes, uma hora ou outra a gente vai chegar numa síntese, né? E coroar, atestar pra sempre, padrão, prediletos da casa. Ouvimos essa psicodelia sem tamanho, né? O Friend Sound, a música Lost Angel Proper Saint. Agora vamos ouvir uma música muito inusitada, muito excêntrica, vocal assim, meio falsetado, muito lindo, me lembra muito um amigo meu, o Astor, quando ele gravou uma participação num CD meu, e espontaneamente ele cantou uma música que ele inventou na hora, que foi assim: tô com vontade de comer um chocolatinho, tô com vontade de comer um chocolatinho. Alguma coisa nessa música me lembrou muito ele. Vamos de som? Agora eu não anunciei ainda, né? Eu vou catar o nome do disco aqui. É um disco de 1995. Isso confirma, né, que nesse programa tem muita coisa dos anos 90, assim como ano passado, o programa da edição da semana passada teve muita coisa dos anos 80. É um disco meio meio progressivo, avant-garde, muito bom, chamado Danger in Paradise. Aqui está a capa dele. É um CD de 1995, mas é gravado em 79 e em 84. É um grupo inglês, General Strike. E o nome da música é guided missiles. Guided missiles. Com o que era mesmo? General Strike. E agora na mesma pegada e ao mesmo tempo não. Avant-garde, progressivo. uma banda japonesa chamada Demi Semi Quaver, e o disco também se chama Demi Semi Quaver. É um disco de 1993, né? Sendo fiel às atrações noventísticas desse programa recentíssimo. O nome da música, eu já disse, eu acho. Não disse. O nome da música é Smash Room. Sem mais delongas, vamos lá. Let's just go. I'll plan myself. Timinista Rebaski. Oi, ouvimos essa sonzeira chamada Smash Room de Demi Semi Quaver, grupo japonês muito doidão, muito psicodélico, muito vibrante. E agora, dando continuidade nesse programa cheio de acidentes, assim como tem que ser, né? Não haveria como ser diferente. Vamos ouvir ainda no mesmo resort, no mesmo balneário, algo muito parecido com isso, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver. Talvez uma histeria, indistinguível de sons, de sonoridades e texturas. É só isso mesmo, vamos lá. Não? Bom, ouvimos The Fear Mercant com track 13. Não sei se tem nome mesmo essa música ou se o nome da música é Track 13 mesmo. Faixa 13, né? E agora, para encerrar o programa, enfim, tudo tem um fim e tudo tem um recomeço. Ouviremos... O que que eu preparei mesmo? A PTAs com Woo Guy After Dark. Muito obrigado pela companhia de todas e todos vocês e de mim mesmo. Essa faixa é muito... Decidi colocá-la no final justamente para contrabalancear o programa inteiro, porque a primeira música também era bem hipnótica. Bom, é isso. Fechamos então com PTAs. É um grupo japonês e essa música é de um disco de 1900 chamado A Long Goodbye. Coincidências que aparecem aqui, que não são tão coincidências assim, mas que são despedindo, né? É uma longa despedida mesmo, porque eu não canso de falar pra mim mesmo. E é um EP de 8 polegadas de 1982. prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa.